DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Não se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não às drogas, viva bem sua juventude. Não se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não às drogas, viva bem sua juventude. Primeiro é a maconha que te chama a atenção. Você vai dar uma bola só pra ver sua reação. Não aconteceu nada, você fica grilado. Pega seu 5 conto e compra de baseado. Enrola uma dói, ainda fuma sozinho. Logo após você fala: aí, tô zoadinho. Você sai dali rindo e depois se olha no espelho. Seu olho tá caído, ainda por cima vermelho. Aí você vai embora, deita e liga o som. Tá rolando Racionais, véi. Que bom, maconheiro você já é. O primeiro é que é difícil, mas o segundo pra frente, meu irmão. Você corre o risco, e aí, todo dia, véi, cê fuma e tá zoado. Conversa com sua mãe, então ela come seu rabo, dizendo que é maconha, véi. É, véi, não é coisa do diabo. Não sei se você tá ligado, mas isso aí ela é. O campo é na sua mão, meu irmão, só pra ver de qual é. É tipo se fosse um jogo e você só tem que ir pra frente. Mas se der uma bolinha, compadre, tá ausente. Então você sai do jogo e espera uma rodada. Você já tá engatado e nem se liga na parada. A parada é sua vida, meu irmão. Não se esqueça, o jogo é seu MWO tentando abrir sua cabeça. Nunca se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não às drogas, viva bem sua juventude. Se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não às drogas, viva bem sua juventude. Deixe de lado a malandragem, esse é o meu conselho. Aí pare de passar com esse seu olho vermelho. Procure um caminho, véi, que seja melhor. Mas por favor, nunca, nunca mexa com o pó. Se você pensar em ser um doutor, rapaz, pare com as drogas porque só leva pra trás. E como sempre, você nunca me dá ouvido. O que eu disse pra você agora é só ruído. Agora ouça, paga pau, cê tá no caminho torto. De novo cê não escuta, tá no ouvido e sai no outro. Mais pra frente, os dois meses você para com o brau. Agora é mela no cigarro, isso pra mim é mal. Achava que seu futuro ia ser melhor. Quem sabe um dia te ver um advogado. Sempre te dei conselho, véi, não cheire pó. Mas hoje é sua imagem, véi, é de um noiado. Aí eu disse a você, não entra nessa não. Agora paga, paga, paga pau, vacilão. Ladrão, bandido, respeitado você pensava em ser. Sua parada obrigatória é ser o CPP. Pra que esse final pra você, paga pau? Pense em um caminho, véi, que seja melhor. Mas por favor, nunca, nunca mexa com o pó. Com o pó. Se conselho valesse, eu não dava, vendia. Tudo que eu te falava, você só ria. Esses tempos atrás, te topei na Goiás. Você fumava mela com um oitão na cintura. Eu perguntei o que rola, então você respondeu: só fissura. Nunca se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não às drogas e viva bem sua juventude. Nunca se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não às drogas e viva bem sua juventude. Como sempre você não me escutou. Olha só, pelo menos com a mela parou. Agora é pó. Tá no 67 tequinho, pra você era normal. Eu sempre disse que você ia ter um grampo. Atitude você tinha, mas só pro lado errado. E como sempre, seu oitão na cintura, engatilhado. Se precisasse matar, dois tiros e um trago. Cigarro você fumava bastante. Hoje você não fuma como fumava antes. Será porque? Consequência do destino que você mesmo traçou. Quando entrou na malandragem, véi, acampou. Eu não sei porque você não saía dessa mais. Seu futuro era jogar o seu jogado pra trás. Como sempre eu tava certo e vi o seu final. Não deu pra fazer nada, o tiro foi fatal. Você engatilhou o cano e pôs na cabeça. Esse é o grande final, Juca, não se esqueça. Pipoco fudido, só um mais servido. E você caiu no chão e o meu grito fez eco. Não. Quebrada fudida que você terminou. Não escutou meus conselhos, olha só onde parou. Eu achava que você ia morrer de overdose ou um ataque. Mas eu tava errado, você se suicidou e foi parar lá no parque. Hoje estou no seu túmulo chorando a sua dor. Pode crer pro seu irmão e por isso te trago flor. Acendo uma vela pra lembrar quem você era. E me lembro bem, véi, que miséria. Nunca se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Deixe de ser mané e tenha atitude, diga não cabeça, juventude. Nunca se deixe ser persuadido, pois o vacilo do mané é o lucro do bandido. Infelizmente o meu mano das antigas deixou, mas olha só onde ele parou. Pode crer.